achei que toda a história era assim, sem jamais mudar. Nunca sequer pensei que tem como transformar. Canto uma canção que eu mesma fiz e batalho por um final feliz. E eu transformo assim.